no interior. Era um cara pobre, disposto, trabalhador. Queria um esquema, mas era um pobre coitado. E tudo que eu tinha era um gol quadrado. Cansado de sofrer e de ser humilhado, comprei um paredão pra tocar no meu gol quadrado. E o pobre coitado do meu interior agora pegou a fama, raparigueiro pegador. E arregaça o som, bota ele pra falar dentro do meu gol quadrado, mas novinha quer entrar. Arregaça o som, aqui não tem complicação, pode marcar a barra que eu levo meu paredão. Arregaça o som, bota ele pra falar dentro do meu gol quadrado, mas novinha quer entrar. Arregaça o som, aqui não tem complicação, pode marcar a barra que eu levo meu paredão. Arregaça o som no paredão, menino. No interior, era um cara pobre, disposto, trabalhador. Queria um esquema, mas era um pobre coitado. E tudo que eu tinha era um gol quadrado. Cansado de sofrer e